Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá caros ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Este é aquele programa que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira entre as 20h30 e as 21h. E hoje nós trazemos-lhe uma músicas do ABBA, 6 músicas do ABBA, 7 que no fundo são músicas que os ABBA cantaram noutras línguas que não o inglês, a língua em que mais cantaram. Por exemplo, vamos chegar de 1970 com dois temas. Algumas músicas chamam-se Tank Wooden Ung e depois a outra chama-se Vika. É música, são das duas músicas do seu primeiro trabalho gravado no ano de 1970. O ABBA que tem neste Vika uma faixa título, porque esta é a faixa que dá nome ao álbum, ao primeiro álbum que o ABBA lançaram. Vamos então escutar estas duas melodias, as primeiras músicas desta noite, do Musicália. Vamos lá escutar, começamos com Tank Wooden Ung. Thank you.

convidado Moçou antes e não é. Então, ao final desta emissão, e para acabarmos, vamos chegar com dois temas. O primeiro cantado em francês e o segundo em sueco. Vamos chegar primeiro com Waterloo, música que venceu o Festival de Eurovisão em 1974 e que catapultou o ABBA para um sucesso histórico. Depois chegamos com Honey Honey, a música que também fez muito sucesso, sempre cantadas em inglês, mas que os ABBA cantaram também em sueco. Num bonus track, como se costuma dizer, ou seja, uma faixa bónus incluída no disco na altura. Vamos então ficar com estas duas músicas para encerrar mais uma edição de Musicália. Amanhã nós cá estamos para contar um pouco da história dos ABBA. Como é que nasceram, que caminho é que percorreram, como é que acabaram e depois como é que prosseguiram as suas vidas agora separados. Vamos agora acabar com esta edição com estas duas músicas. Waterloo em francês e Honey Honey em sueco. Fique bem, já a seguir. Lá fora, com mais dois documentários da série O Universo. Fique bem e até amanhã. Comédie Waterloo. Jag var